Seção 29 de Os Escravos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Leni. Os Escravos, de Castro Alves. Seção 29. Prometeu. Inda arrogante e forte, o olhar no sol cravado, sublime no sofrer, vencido, não domado, na última agonia arqueja Prometeu. O Cáucaso é seu cepo, é seu sudário o céu. Como um braço de algoz que em sangueira se nutre, revolve-lhe as entranhas o pescoço do abutre. Para as iras lhe sustar, corta o raio a amplidão, e em correntes de luz prende, amarra o titão. Agonia sublime, e ninguém nesta hora consola aquela dor, naquela angústia chora. Ai, por cúmulo de horror, o oriente golfa a luz, no Olimpo brinca o amor por entre os seios nus, de Tirso em punho, bando das lúbricas bacantes, correm montanha e val em danças delirantes. E ao gigante caído, a terra e o céu, rivais, prantos lascivos dão, suor de bacanais. Mas não, quando arquejante em hórrido granito se estorce Prometeu, gigantesco precito, vós, Nereidas gentis, meigas filhas do mar, o oceano lhe trazeis, para em prantos derramar. Povo, povo infeliz, povo, mártir eterno, tu és do cativeiro o Prometeu moderno. Enlaça-te no poste a cadeia das leis, o pescoço do abutre é o cetro dos maus reis. Para tais dimensões, para músculos tão grandes, era pequeno Cáucaso, amarram-te nos Andes. Enquanto tu, Titão, sangrento arcas aí, o século da luz olha, caminha, ri. Mas não, mártir divino, em cela do tombado, junto ao calvário teu, por todos desprezado, a musa do poeta irá, filha do mar, o oceano de sua alma, em cantos derramar. Fim de Prometeu.